E começa um novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta. Oi, Snake, me empresta um real, hein? Olha pra quem que você vai pedir. Não? Não. Droga. Fala, galera, aqui é o Snake e eu tenho que contar. Você tava falando igual uma... Tô falando? Eu tava com fone de ouvido, gente. Ah. Desculpa. Ouvindo meu próprio delay. É muito complicado, eu não consigo. É. Fala, galera, aqui é o Snake e... Zabuza, eu tô trocando passagem de ônibus por dinheiro pra ver se dá pra fazer uma entrega. Eu já fiz isso, mas aqui em Curitiba, só pra gente fazer um contexto, né? Na época de Office Boy, eu falava que eu ia de um lugar pra outro de ônibus, ficava com o dinheiro, ou ficava com o VT, né, que era uma moeda, assim, como se fosse uma ficha de telefone, mas era de VT, pra comprar bolacha Traquinas. Olha só, rapaz. Cara, era uma coisa impressionante. Na época, eu ou comprava Traquinas ou ia naquelas bancas de jornal que vendia amendoim por copinho. Olha, eu já troquei na época do cartão daí. Eu já passei cartão pra comprar pipoca ali na Rui Barbosa. Pipoca? Passava, a pessoa me dava o dinheiro. Ah, boa. Aí eu... Falei assim, você quer trocar uma passagem pra uma pipoca? Mas enfim, vamos lá. Estamos hoje aqui começando mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez, o Snake e eu vamos bater um papo a respeito dos jogos baratos. Não, você estragou. É os jogos econômicos. Econômicos? A gente vai falar sobre, sei lá, Steam? Sobre Power Grid? Power Grid? Talvez? Não. Não? Então vamos falar de jogo barato mesmo. Jogo econômico. Para todos os bolsos, para todas as famílias. A gente tá numa fase onde o dólar tá lá em cima, né? Né? E tudo que a gente vai comprar hoje é tudo muito caro. Sim, sim. E esse é o momento para falar sobre os jogos baratos, né? A gente vai listar alguns jogos aqui, quais que a gente teve contato, quais que a gente pode conhecer, né, no futuro. Sim, e é aquela coisa, né? Bons jogos podem vir em pequenas caixas. Sim, e baratos ainda. E baratos, o melhor de tudo é isso. As pequenas caixas aí corta pro Tiny Epic qualquer coisa, né? Isso. E Snake, olha só. Uhum. Quem ajuda a economia do Jogatina BG a funcionar é o nosso queridíssimo Cláudio Gomes da Silva, que é um dos nossos apoiadores lá no PicPay. E ele é uma pessoa incrível, né, cara? É uma pessoa incrível, cara, porque através da sua economia, ajuda a nossa economia a fazer uma pessoa felicitada economizar. Olha só. Sim. Porque todo mês a gente faz um sorteio de um jogo. Sim. Sim, isso é verdade, porque assim, ó, pra quem não entende, né, temos nossa campanha lá no PicPay, onde a gente, com os apoiadores, a partir de 15 reais, a gente faz um sorteio de um jogo, né, conforme o nosso nível de quantidade de apoio, a gente faz sorteio de jogos mais maiores é bom, né? Mais maiores, sim. É mais, vírgula, maiores, né? Essa frase é tão verdadeira quanto que no mês que vem a gente vai sortear um Twilight Imperium. Não. Não, deixa frase é tão verdadeira, porque tá errada. Sim, exatamente. Boa. Mas enfim, agradecendo aqui pessoas incríveis como o Cláudio. Cláudio, muito obrigado mesmo de coração para apoiar o Jogatina BG. E também a gente tem que agradecer o nosso querido Bravo Jogos. Sim, onde você faz a sua economia. Olha só. É porque assim, ó, pra quem não sabe, a Bravo Jogos é uma das maiores lojas aqui no Brasil e eles têm um método de pagamento bem interessante. Você pode pagar no boleto, na transferência bancária com desconto ou no cartão em até 10 vezes sem juros. Olha só, rapaz. Então você pode comprar o seu Gaia Pro e te pagar em 10 vezes de bem baratinho, já que a economia não tá favorecendo, né? Pendura aí. Pendura aí, quase isso. Snake! Presente. A gente vai começar falando sobre os board games baratos. Talvez não sei se vai render tanto assunto, mas eu acho que seria interessante a gente abordar eles em escalas de preço, né? Uhum. Vamos fazer colocar um teto máximo. Umas faixetórias? Isso, uma faixetória. Faixetória, eu gostei da palavra. Mas a gente vai colocar teto, o máximo. Certo. O máximo que a gente vai pagar num jogo vai ser R$150. R$150. Isso. Você acha que é barato? É barato. Tá dentro da... Vamos discutir. Não, o que é barato? É... Vamos botar agora em peso qualidade e preço. Ó, R$150 não é tão barato se você for considerar a maioria dos jogos. Certo. Mas ainda assim arrisca uma barateza. Barateza, né? Tá ok. Botando assim em comparação, por exemplo, a jogos eletrônicos. É um jogo do Boa. PlayStation, vamos supor. É, hoje em dia... Em questão de tempo de jogo e até mesmo da qualidade do jogo em si. Sim, porque assim, ó, muitos dos jogos que a gente vai comentar hoje são jogos fillers e que, se comparado com os jogos eletrônicos, são os jogos quase independentes. Não que sejam independentes, mas normalmente pelo valor de produção, pelo conteúdo que tem, né, são assim mais baratos. E os jogos mainstreams, né, que hoje em dia, a partir de R$150, R$200, né, seria o preço, sim, de jogos grandes, né? Aquela caixa ali de 30 por 30, né? Isso a gente falando pra console, né? É, se for eu falando pra board games, tá? 30 por 30 é o tamanho dela, tá? Ah, tá, tá, tá. Uhum. Mas pra console, no geral, assim, fazendo esse comparativo com jogos eletrônicos, tá uma média de uns... lançamento, 180. Acho que 180, 170, né? Isso. Tá nessa média. Depois, quando ele sai do hype, os jogos AAA, né, que são... Mas é diferente, o mercado de board game se comporta diferente com coisa. Não. Mas só pra ter uma ideia, né? Quando ele desvaloriza, ele vai desvalorizar pra uns 180 reais, dependendo, né? 120 por aí, né? Por aí. Agora, com relação aos board games, ó, a vantagem é que, mesmo que ele saia do lançamento, o preço, normalmente, ele acaba sendo estável. E se for um sucesso que teve boa tiragem, ele aumenta, então. Valoriza. Eu tenho casos de muita gente que comprou o Terraform Mars por 200 reais, até mesmo o Great Western Trail por 200 reais e vendeu depois por mais caro. Olha só. Porque a próxima tiragem, até por conta da variação do dólar e tal, uhum, vai sair mais caro, né? Então você me recomenda eu parar de investir minhas ações... em imóveis? Não, continua. Comprar board games na baixa e vender na alta? É isso? Então, é que board game é uma coisa muito subjetiva, complicada, né? Porque às vezes você pode comprar na baixa, aí a empresa lá no futuro consegue trazer mais barato ainda você. Você já viu isso, né, Zaz? Já, muitas vezes. Enfim. E falar nisso, já podemos puxar o primeiro. Podemos. O The Resistance. Cara. Que você comprou na alta. Esse é um caso muito interessante. Na verdade, eu comprei, ele não foi tão caro lá fora, porque eu comprei, quando eu comprei o Resistance, né, que já tem até história do nosso podcast que a gente fez, né? Sim. Com o Eric Seika e tal, que é um dos nossos amigos. E a gente falou sobre o Resistance e a minha história com ele é que eu conheci o jogo através de um podcast. Na época, acho que era o Giant Bomb, que estava falando sobre o jogo. Depois eu fui ver atrás dos vídeos do Will Wheaton. E eu comprei lá fora. Demorou muito tempo pra chegar. Eu paguei em dólar, na época o dólar tava bem barato, assim, então não foi tão caro. Mas se fosse hoje, seria realmente comprar na alta e vender na baixa, tá ligado? Mas vamos lá, agora a gente falou sobre faixa etárias. Certo. E vamos pensar em jogos até 50 reais. Até 50 reais? Cara, hoje, jogos até 50 reais que você pode se divertir. Eu colocaria já de primeiro aqui pra... Normalmente jogos party games entram nisso, né? Sim, entram sim. O Melville vs. Kronk entra facilmente nisso. Ele é um jogo barato. Eu quero jogar ele, cara. A gente vai marcar de jogar, mas só pra você entender, ele é um jogo de party game nessa questão de destreza, né? Tem vários jogadores na mesa. Ele tem um deckzinho de cartas. Essas cartas representam, entre aspas, a sua vida. Certo. Ele tem várias feições do Melvin e do Kronk. Kronk é o orc e o Melvin é o nerd lá, o geek. Eu vi o desenho deles, isso. Assim, muito legal. Tem os stickers também. Tem, o Renato, na época do Diversão Offline em São Paulo, ele passou pra gente e eu passei alguns pra vocês, né? Uh-huh. E ele tem várias feições. Quando você repete a mesma cara, a mesma feição de uma pessoa, as pessoas têm que dar a tapa na mesa. Quem for o primeiro a dar o tapa na mesa, pega todas as cartas que aumenta a sua vida, entendeu? Uh-huh. Então, quanto mais cartas você tem, porque quando você for mostrando cartas, conforme vai rodando, tipo, eu abro uma carta, você abre outra, abre outra, Jéssica abre outra e volta pra mim. Se eu não tiver carta, eu perdi o jogo. É bem aquela mecânica também de baralho tradicional, né? Isso. Tem bastante jogos assim que tem essa parada de você roubar um monte, né? É quase isso, jogo quase rouba um monte. É rouba um monte. Que é aquele negócio de dar tapa, tipo, lembra um pouco o que o Uno faz, né? Uh-huh. Que também é um jogo muito barato. Eu ia falar isso, porque na verdade não é só um, né? Que tem o Uno, o Mau Mau e o Cancan. Isso. São variações, eu acho que por conta de marca, né? Uno é uma marca própria, eu acho que é da Hasbro, se não me engano, isso, o Uno. Eu acho que é bem provável que seja. O Cancan, se não me engano, eu ia falar da Nestlé, cara, olha que bosta que eu ia falar. É da Estrela, e o Mau Mau eu acho que já nem existe mais, mas é praticamente as mesmas coisas, só mudou o nome. Isso, na verdade ele vem de uma variação do jogo de baralho, né? É. E o próprio Uno, ele é um jogo muito barato, entra nessa coisa festiva, porque todo mundo conhece o Uno, e pra você vai num posto gasolina, você pode achar um Uno lá, por causa que uhum, a distribuição dele é bem feita aqui, né? Do lado do derby e do deck do baralho. Mas Uno vale a pena. Tem outros jogos. Um que eu lembro que na época saiu a versão Pocket dele é o Bang. O Bang, isso. Lembra que o Bang tinha a versão Pocket que não vem com a caixinha lá? Porque na época que eu tinha o Bang tradicional, ele tinha as fichas de cada jogador isso. E o modo Pocket, ele tem as cartas. Você joga a mesma coisa, só que ele tem os enfeites, entendeu? Ele é a perfumaria, digamos assim, ele é bem mais reduzida. E assim, pelo menos o que veio aqui pela Grow, ele não tem... Ele tá traduzindo em português e não tem as expansões. Não, não é mesmo. É só o jogo básico mesmo. Mas também, tá tipo mega barato, acho que por R$30 eu acho que já cheguei a ver, 30 e poucos. Sim, hoje, né? E hoje, na época, eu lembro que lançou por R$20. R$20 pra um Bang é não. Muito barato. E muitos jogos, até mesmo voltando com a Geeks and Orcs, que ela lançou Meu vs. Kronk, mas ela também lançou o Loot. Uhum. E o Loot é um jogo muito divertido, ele é um jogo do Rainer Knizia, né? E é um jogo de, entre aspas, pirataria, mas ele só usa dessa temática porque só temática mesmo, né? Ele é um card game onde você vai tentando baixar navio, tipo, de tesouros, e enquanto os jogadores vão tentando atacar você. Uhum. O objetivo é sempre você ter maior força e nunca repetir as cores das quatro cores que tem, né? Os navios de cor amarela, de cor verde, azul e vermelho. Que, o jogador não tem cor, né? Sim, o jogador não tem. As cartas. São as cartas. Só que se você inicia um front, né? Digamos assim, uhum. contra um barco de mercante lá, que vale 2 até 8, eu acho que eu lembro o valor máximo. Uhum. Quem coloca um amarelo, bloqueia os outros jogadores colocar navio amarelo, entendeu? Naquele navio. Isso. Né, em específico. Então ele funciona muito bem, assim. Ele é muito divertido, ele é bem inteligente na mecânica. E é legal pra você identificar, você coloca justamente o barco na posição onde que você está na mesa, sim, né? Sim, é a parte de baixo, né, do barco na sua direção, na pra sua dizer direção. Que você tá atacando. Porque como ele joga não só em 2 jogadores, ele joga até 4, e por isso já é fantástico, ele tem uma jogatina, assim, eu acho que ele é prático. Ele dura, o quê? 20 minutos de partida, muito rapidinho, fácil de explicar. E a forma que ele roda, eu acho muito gostoso, porque você pode fazer um planejamento a curto prazo ou a longo prazo, e ele vai funcionar perfeitamente, assim. Ele é um sim. jogo bem legal. Quem tem mais navios mercantes na sua coleção, né? Porque depois que você rouba eles, né? Uhum. Você vai lá e você coloca. Porque às vezes você baixa um bait, né? De colocar um navio de valor 2. A galera enche de carta e você baixa já do lado um de navio de custo 6. E a galera já gastou todas as cartas ali. Então ele é muito, muito divertido também. Que isso vai depender também do teu nível de compulsão. Eu acho que é um negócio bem delicado com relação ao Dice Masters. Que o starter dele... Mas é mais caro que R$50. Não. É sim. Eu lembro que só a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. O valor de tabela, entre aspas, é R$80. R$80? Sim. Mas ele é um jogo barato. Não, mas ainda assim ele é um bom jogo barato, né? Sim. Outro jogo que eu acho muito interessante e que ele faz uma adaptação perfeita de um jogo que é longo, por mais que a gente tenha esse contato na infância com War, o War de cartas vale muito a recomendação. Ele é um jogo mais prático, mais rápido. Dinâmico, né? Dinâmico, né? E ele funciona muito bem como um jogo de controle de área pro jogo. Eu acho ele muito, muito divertido, cara. Não sei se você chegou a jogar ele. Não, não. Fizeram uma versão, mas muito xexelenta, de um War Mini. Ah, eu vi isso aí. Aquilo lá, cara, muito feio, porque assim, não tinha nenhum dado, você tinha que colar adesivo no dado, cara. Aquilo lá era pra pegar trouxa. É. Desculpa quem comprou. Meu pai foi um. Dois jogos aqui, Snake. Um é o Deterrence. Bom, é um jogo X1, né? Tipo, um contra o outro. Um contra outro. Ele tem a temática ali de Guerra Fria, né? Que você controla uma facção americana contra uma facção... É uma Guerra Fria futurista, né? Isso. É. Porque qual é o objetivo do jogo, né? Você tem que fazer um ataque na capital da outra pessoa. Cada jogador tem 4 cidades que você faz como se fosse o sentido do globo, né? Uhum. Por exemplo, você tem Seattle do lado americano, do lado ali tem o Vladivostok, que seja, entendeu? Ou Beijing, que seja as cidades ali. Uhum. E cada cidade já tem um status. Seja um status de lança-míssil, de anti-míssil, de pontos-vitória e outras coisas. Uhum. Então você pode ganhar o jogo atacando o seu amiguinho, ou você pode ganhar na diplomacia, pode correr a diplomacia, entendeu? Sim. Você pode ganhar com a diplomacia baixando os acordos lá, né? Uhum. E você vai baixando e melhorando essas capitais, e é engraçado porque daí do outro lado, principalmente nessas fronteiras, o outro jogador, ele vai se prevenindo, né? Sim. E tem essa questão de também eu vou atacar ou você vou defender? Você declara. É, porque você vai vendo que o cara tá montando um ataque muito forte, você vai colocando um antimíssil lá, né? É, então fica aquela coisa, uma soma diminui do outro, né? Sim. Então se o cara tem 3 mísseis de ataque, eu tenho 3 mísseis de defesa, anula. Fica 0-0. Então sempre tem que rolar esse desempate pra poder, se você quiser, atacar de forma militar, né? É, ele é muito de leitura de jogador, né? É, porque exatamente. Ele tem até um modo que você pode jogar avançado como se fosse um draft de cartas, né? Você coloca uma grade 3x3 das cartas e compra elas ali. Uhum. E isso também é bem legal, porque você tem o dinheiro, né? Que você tem que investir ali, né? Então, essa parte sim. Outro jogo que ele... Muita gente fala, não é um jogo de board game no geral, ou de card game, mas que eu acho que ainda é, e é muito divertido, e funciona muito bem em viagens longas, que você tá viajando com a galera no carro, que é o Black Stars. Sim. E é um jogo assim que você pode jogar em infinitas pessoas. É, não tem limite, isso é verdade, cara. É, um mínimo que ele precisa é duas pessoas, né? E uma pessoa pra falar o mistério e outra pra desvendar. É que daí o ruim de duas pessoas... É que demora, né? É que acaba a criatividade da pessoa uma hora. Sim. E com mais gente interagindo, você começa a juntar as histórias de todo mundo pra poder fazer essa história funcionar. Isso, porque o Black Stories é aquela coisa que você passa uma situação e o narrador, né? Uma situação absurda. E ele tem várias edições aqui no Brasil. Tem baseado em super-herói, tem baseado em... Fatos reais cômicos. Cara, eu só não entendo como ainda não tem sobre um de Partoba. Mas tem, é um... Ah, é verdade, tem de coisas idiotas, assim, né? Eu não sei se tem a ver com o Darwin Awards, né? Que é só as mortes absurdas, cara. Talvez, seria legal. Mas, cara, eu acho que ele funciona muito bem. Eu recomendo até se você não tiver o dinheiro, porque ele é bem barato, acho que custa no máximo uns R$40. Pode achar até mais barato, mas ele funciona bem porque ela é aquela coisa de você vai num churrasco, você leva aquilo e você vai falando, por mais que a pessoa não quer inicialmente jogar... Começa a jogar, mas vê o pessoal ouvindo, interagindo... Vai funcionar. Aquele seu tio... Sim. Chato, que fica com a cerveja na barriga? Então... Talvez ele curta, ou não. Talvez ele curta. Outro jogo que a gente até jogou aqui foi o Tides of Time. Uhum. Ele é um jogo de, entre aspas, civilização, mas ele lembra muito mais um Seven Wonders da vida. Um Seven Wonders, que vai baixando carta, vai fazendo draft, e ele passa ao longo de 3 eras, e as eras vão digitar pra você o que você tem que completar de objetivos. Cada era você vai fazer uma pontuação, e as cartas que você tem vai manter para as próximas eras. Então você tem que tentar ou pegar uma carta boa pra você, ou ferrar um amiguinho. Não deixar, porque como é um contra o outro, você sempre sabe o que tá na mão do outro jogador. Sim. Né? E você só pode baixar uma carta por vez. Então tem essa questão de sacanagem. Você vai vendo qual que é o combo que ele tá fazendo, ou qual que é a combinação que você precisa, e você, bom, eu vou baixar essa carta primeiro e torcer pra que no próximo turno eu ainda tenha essa carta. Sim. Disponível. No próximo não, né? Daqui 2 turnos. Isso, é porque ele se joga bem rápido também, é um jogo praticamente um filler. 15, 20 minutinhos. E ele é um contra o outro, né? Ele é um jogo que tem umas cartas no tamanho de tarô, né? Aquelas cartas de tarô que é gigantesca, né? Ele veio pela Mandala Funbox, né? E eu recomendo também bastante. Snake, falamos aí sobre os jogos de até R$50. Certo. E eu acho que a gente entra nessa nova categoria de 50... 51? 51. 51, olha só a cachaçinha. Até ideia. Número 100, né? Boa ideia. Cara, eu vou começar falando a respeito de um jogo que funciona muito bem, que é o Battlecon. O de luta. Uh-huh. E ele funciona muito, muito bem. Ele é um jogo de duelo entre duas pessoas. E ele faz a simulação de um jogo de luta em 2D. Porque você faz a posição dos personagens. E o lance é que cada personagem é bem diferente de jogar do outro, né? Cada um tem uma mecânica própria de combate, até mesmo de questão de combinação de golpes. Isso, porque as cartas que você baixa, você sempre baixa um estilo acoplado com outra carta que completa aquele estilo com um ataque especial ou com uma técnica, né? A única coisa que tem em comum entre os dois jogadores são os ataques básicos, né? Sim. É que, na verdade, cada ataque, ele é composto de duas cartas, né? Isso. Que seria esse golpe básico, que seria, por exemplo, ele vai dar um soco, ele vai dar um chute, ele vai dar um agarrão, pulo, né? Um pulo. Isso. É isso que é o básico. Só que o que modifica esse tipo de golpe é justamente a carta de cada estilo de cada lutador. Aham. Então ele vai ser um soco com um efeito mágico, por exemplo. É. Ou ele arremessa um objeto, ou ele congela o cara, ele faz um monte de coisa, ele, né? Ele faz um monte de sub-efeitos, né? Além dependendo do personagem que tá jogando. Vai depender de cada personagem. E eu acho que ele funciona bem porque ele é um jogo assim que ele traz essa experiência. Ele, pra mim, é a melhor adaptação de um jogo de luta 2D para um card game. Ele funciona muito bem, até porque não é só um card game, ele tem um posicionamento dos personagens. Uhum. Né? Tem 7 casas ali que você praticamente olha de frente da tela do fliperama, né? Você vê eles ou no canto direito, ou no canto esquerdo, ou eles próximos, e você vai usando isso aí. As cartas que você baixa, ela tem várias informações, seja o poder de ataque, seja o alcance, ou seja até mesmo a iniciativa, porque às vezes você tá atacando primeiro e você tem que... Se você ataca primeiro e você causa um golpe tão forte no cara, você pode stunar o cara, né? Deixar ele atordoado. E ele perder a vez dele. E perder, né, a vez dele. Então você pode planejar: cara, eu vou atacar um muito forte aqui e vou tentar que o cara não fuja de mim, porque às vezes você pode fazer um planejar muita coisa, né? Porque ele tem essa mecânica de ação programada, né? Uhum. Você planeja uma coisa muito ferrada pro futuro, e o que acontece é que o cara, você vai dar um soco muito forte, só que o cara pulou pra trás com iniciativa muito falta, e você dá um soco no ar, né? Ou o cara se esquivou também, né? Isso, né? Que tem isso. E assim, diferente do qual que era o outro mesmo, Yomi. Yomi, isso. Ele é bem mais simplificado. Ele é bem mais didático, não, mas... Objetivo. O Yomi, eu não gosto dele. Por quê? Ele tem complica, muita informação. Ele tem muita informação. transformação, ele complica e não é orgânico pra você jogar. É, a carta dele é muito poluída, cara. Você não sabe, tipo, o que que tá, o que que eu tenho que fazer pra acontecer. Pra mim, o que eu não gostava do Yomi, né, que é um jogo que também entra barato, eu sei que muita gente gosta, porque ele é mais um pedra, papel, tesoura, né? Uh-huh. Ele faz aquela questão das velocidades, então, quanto maior a velocidade, o valor de velocidade é você era mais lento, entendeu? É como Sim. se fosse o tempo de reação, e eles colocaram a velocidade, então confundia toda hora. Não, ficou bem complicado isso daí. Mas, tanto um quanto o outro me dou mal, cara. Eu já, na verdade, não me dou nem bem no fliperama. É, eu gosto. No jogo de luta, assim, se a gente for comparar, os meus favoritos é Mortal Kombat Ultimate 3, que eu acho o meu favorito lá, por causa que eu gostava de jogar com o Noob Saibot e outros personagens. Uhum. E o Marvel vs. Capcom, pra mim, é a minha série favorita, assim, de jogos de luta, e eu acho que funciona melhor. Marvel vs. Capcom 2 e Soul Calibur, cara. Soul Calibur também é bem maneiro, é muito, né? Legal. Snake, vamos lá. Um jogo de 50 a 100 reais aí que você recomenda. Cara, um joguinho também pra party game, assim, rapidinho, tranquilo, gostoso, é Capital Lux, cara. Capital Lux é um jogaço. Ele veio pela Paper Games aqui no Brasil. Uhum. Ele atende de 2 a 4 jogadores e normalmente o preço dele não passa de 100 reais. Como que funciona o Capital Lux? Ele parece ser bem simples, assim, mas você tem a sua capital, né? Que seria essa Capital Lux, e as cidades natais de cada jogador. Qual que é o objetivo dos jogadores? O objetivo é você ter que prosperar a capital. Uhum. E os jogadores têm que ter mais pontos do que a cidade natal dos outros jogadores. Sim. Então eu tenho que ter. A minha tem que prosperar mais que a sua. Porém, ela não pode ser mais próspera do que a capital. Ela tem que ser mais próxima, mas no limite, né? É. Ou seja, eu tenho que ser maior do que o outro jogador e menor do que a capital, que é neutra pra todos os jogadores, Sim. né? Porque assim, você vai baixando cartas de 4 cores, né? Como se fosse 4 funções, mas quando você compra ela da capital, você pode fazer isso, baixar uma carta na capital, uhum. você vai alimentando a capital, entendeu? A capital não tem uma força sozinha. Os jogadores vão fazendo todos a capital. Os jogadores contribuem pra essa capital. E conforme ele vai selecionando os papéis lá, que tem o cientista, tem o mercador, a gente, né? A gente isso. e tal, cada um vai te dar uma habilidade naquela hora que você baixou a carta. Uhum. E isso é bem legal porque você faz aquela coisa assim de tentar ler o que o amigo tá jogando. O Snake é... Cara, o Snake me destrói nesse jogo. É impressionante. Eu não consigo ganhar uma nesse jogo. Eu apanho assim de uma maneira assim que, sabe, dá dó. E é legal que, tipo... A Mila jogou comigo, cara, e ela tenta masterizar assim, não, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É uma briga de feia, cara. Pois é. Cara, eu vou puxar outro jogo aqui, é um party game que ele, toda vez que a gente joga, é sempre sucesso. Que é o Por Favor Não Corte Minha Cabeça. Sim, verdade. Esse jogo é incrível, cara, ele funciona muito bem. Ele é um jogo que tem uma mecânica simples, assim, teoricamente ele é simples, mas conforme você vai jogando, você pode colocar mais complicações, né? Porque ele tem um modo básico, que é bem... É aquela coisa você aprender a jogar. Isso, mas o ideal é você jogar no modo avançado. Ou nos modos que você cria até as versões adicionais, né? É, nossa, a gente fez um modo aleatório, cara, que foi muito engraçado. Era assim, não tinha coisa nenhuma, era só pela aleatoriedade. Só pela diversão. Mas ele é um party game onde cada jogador controla um personagem. O número de rodadas é o número de jogadores, né? Uma vez por rodada, cada jogador vai se tornar o... Você vai ser o Scalp, porque ele é uma mistura do Mike Jason, Myers com o Jason, com ele, o Fred, assim, só pra explicar, né? O Por Favor Não Corte Minha Cabeça, ele é um jogo que tem uma ilustração muito da hora do Vitor Cafage, né? Que atualmente tá com a campanha do Valente, né? Isso. Valente. E ele faz essa HQ, o Turma da Mônica Laço vai se tornar um filme, né? Da HQ dele. Já tá pra sair. Acho que agora, acho que mês que vem, eu acho. Talvez no Dia das Crianças, seria uma boa, né? Olha. Mas assim, ele é um jogo que simula essa questão do acampamento, onde... Aquela coisa idiota. Clichê. De filme de terror. Isso. Onde adolescentes saem pra fazer besteira num acampamento. Isso. Do nada é um acampamento amaldiçoado, coisa uh-huh. parecida, e ele vai matar todo mundo porque ele precisa matar. Ponto. É. Então o ideal é você fazer o quê? Cada uma das rodadas você vai ter 3 fases. Onde o Scalpo, quase falei o Jason, o Scalpo, ele seleciona uma localização, os outros jogadores selecionam também. E eles têm que, entre aspas, evitar aquela localização. Que só que você não sabe o que é. É tudo uma leitura da pessoa. Depois, na segunda turno, né? O Scalp escolhe 2, depois escolhe 3. Só que os jogadores vão poder somente escolher uma. E no modo avançado, os jogadores não podem repetir os locais. Não pode se repetir. Você vai excluindo os locais isso. que você já esteve. E é muito legal porque cada vez que você faz isso, você foge, ou você, como o Scalp ataca, você vai garantindo os pontinhos de sangue, né? Pontinhos de sangue. E assim, ponto de sangue pro Scalp, né? Pra quem é o Scalp da vez, é quanto mais jogadores você acerta, atinge, né? Quanto mais você acerta. E dependendo do modo, se você acerta o mesmo jogador, tipo, 3 vezes, você mata ele, né? Uh-huh. consecutivamente, você ganha um ponto extra. E da mesma forma, se o jogador consegue sobreviver as três vezes, ele ganha um ponto extra de vida. Então isso é muito legal também. E Zé, que outro jogo? Outro jogo. Avenir. Avenir. Essa edição especial que chegou pela Paper Games, né? Ela é bem mais completa porque ela tem os blocos de três padrões das fichas, né? Ele é um jogo que você usa comprar uma carta e você escreve. Então ele é um jogo que atende de 1 a 52. De 1 a 10 jogadores, mas pode jogar mais que isso, cara. Era o Cabeça, né? Que era a favor dos jogos. Um beijo pra você, Cabeça, se você estiver escutando. O Avenir, ele é um jogo gostoso de jogar porque você vai fazendo os caminhos conforme os resultados. E os caminhos que você tem lá é assim, você vai ter 5 fases do jogo e sempre seu objetivo é fazer mais pontos que a rodada anterior. Caso você tenha alguma pontuação negativa, isso vai penalizar muito você quando for contar a pontuação. Então, ele é bem legal porque você nunca pode fazer menos produção de uvas do que a rodada anterior. Isso. Você sempre tem que estar somando. É porque, pra quem não entende, né, ele tem o bloquinho lá, todo mundo tem o mesmo bloco, e você tem o papel, vai ficar ali com a canetinha escrevendo nesse bloco. E quando sai as cartas, ele tem vários padrões. Ah, sai um 4, então o 4 sempre, vamos supor, o 5 é sempre uma reta horizontal, né? O 6 é uma reta vertical, e assim que seja. Então, quando você for, você vai fazendo aquela reta onde você quiser, e os outros jogadores vão também ter. E seu objetivo no jogo é, conforme a fazenda da vez, é você tentar conectar mais uvas naquela fazenda conforme os caminhos, entendeu? E eu acho ele bem divertido, ele é altamente recomendado pra vocês. É o jogo do bingo. Cara, é bem bingo, né, cara? Porque é justamente isso. Churrasco do família, junta todo mundo. Mas eu falei, mas já que você me corrigiu com relação ao valor, o Dice Master, se você, que nem eu falei, se você não for compulsivo ao ponto de querer comprar todos os busters, eu acho que se você comprar os starters dele, sim, é bacana. É uma pena que a distribuição foi ruim aqui no Brasil, porque ele lá fora, ele ainda tá bombando e tem a WizKids imprime dinheiro com esse jogo lá. Porque realmente sai de tudo lá. Imprime dado e dinheiro, imprime dinheiro, dado e um monte de carta. É, mas, cara, o Dice Masters, assim, a gente até fez um podcast na época aqui, né? Podcast falando sobre o que a gente teve de contato, como funciona e tal, de busters e outras coisas, então, porque recomendo aqui, lá. Né, cara? Ele como teve... não teve distribuição, entendeu? Não, ele teve, acho que 3, né, que foi o X-Men. Dois, só. Só 2. O X-Men Uncanny e o X-Men vs Avengers. Nossa, cara, eu pensei que tinha mais. Porque a gente teve, na época, o que a gente comprou lá de fora, tá, D&D. Por isso que eu tô confundindo, vocês compraram Better de fora. Fire Home, sei lá. É, o problema seria isso daí, mas ainda assim, se tiver a oportunidade de pegar os Starter Packs, pelo menos... Ele é muito divertido, é um jogo pra 2 jogadores, né? Pra quem não entende sobre o que é o Dice Master, ele é um jogo de mecânica de Dice Building, né? É, eu acho que de... Bag Building, no caso. Bag Building. É uma versão, eu acho que mais barata do Quarters. Exatamente. O Quarters... tematizado ainda. Isso, o Quarters acho que talvez entra aqui pra gente, não sei exatamente o valor, na próxima categoria, mas vamos ver. Cara, outro jogo que eu colocaria aqui... Munchkin, não? Não, por favor, não. Não seja essa pessoa. Mas, querendo ou não, por mais que você não goste, cara, Munchkin... É barato. Ele é barato e ele acho é que você popular, acha, cara, hoje por R$70, mas ele entra como jogos de entrada pra muita gente que vem do RPG, por conta dessa temática de invadir masmorras, né? De como que ele funciona e tal, de mas take death. Mas será que também ele não entra com essa questão do take death, com aqueles mesmos jogadores que curtem, por exemplo, o Uno ou coisa parecida? Porque o Uno não tem esse take death prolongado. Uhum. Até tem se você quiser jogar mais prolongado, mas ele acaba mais rápido que o Munchkin. Munchkin, ele é divertido, como eu sempre digo, num pouco momento que ele joga, mas depois ele se alonga demais, é, entendeu? Que nem eu com Blood Rage? É, exatamente. Nos dois primeiros turnos tá tudo legal, tá depois tudo legal, depois acaba. Outro jogo que eu vou colocar aqui vai ser o Piratas. Piratas é um jogo muito divertido, a gente até comentou aqui no podcast, a gente jogou com suas irmãs. Sim. Joguei no evento, joguei com várias pessoas. E ele é um jogo que, ao contrário do Munchk, ele tem um take death legal. Porque é um assim... É take death que acaba? Exatamente. É, acaba e ele é divertido, apesar de você querer sempre ferrar seus amiguinhos, mas ele tem uma proposta interessante, sabe? Ele tem um take death, assim, que é bem na medida certa, que não incomoda. Ele é um objetivo mais curto, né? Também. Sim. Porque 3 tesouros que você tem que acumular, né? São 3 tesouros, então você tem que ter aqueles 3 tesouros no começo do turno, então não é como quando você compra a carta, entendeu? E você vai fazendo baixando carta pra roubar o tesouro da outra pessoa, pra atacar, enfim, pra fazer a pessoa descartar. Isso é bem legal, cara. Outro jogo também... Que a gente tá falando bastante de jogos party game, mas querendo ou não, os party games têm esse apelo de ser baratos, porque se fosse muito caro, né? Uhum. Muitas pessoas não usariam ele, né? Preferiria comprar outra coisa. É, sim. Mas os party games têm essa vantagem de ser baratos e atender um público maior, né? É, que é o Coup. Coup, né? Coup, ele é um jogo interessante, porque ele é um jogo de party game com blefe. Ele faz essa questão de você ter coisas dos papéis escondidos, de interpretação, né? De você ler as pessoas, isso também é bem divertido. Essa parte de ler os jogadores juros no CUP, cara, de você... Ah, eu sou o Duque, pego 3 moedas. Brefar na cara. Mas, peraí, você foi o Duque, você foi o embaixador, boa, você foi não sei quem, você não foi... Pô! Aí você vai... Aí você vai lá e você não é! Aí o cara vai lá e esfrega na tua cara que ele realmente era, de tipo, pumba, o cara era bom mesmo, né? É. E ele é um jogo, assim, que, diferente do Resistance, né, que a gente vai... Talvez o Resistance entra nesse valor, não sei necessariamente quanto custa mais o Resistance hoje, né, porque eu lembro que era R$90 quando foi lançado. Outro jogo, acho que talvez um dos introdutórios da mecânica de deck building é o Star Realms. E é um jogo fantástico, cara. Eu joguei ele absurdamente na versão de cartas. Joguei versão muito... Digital, versão digital, mobile, versão... tudo, cara. Porque esse jogo é muito legal. Pra Havaianas. Mas ele é interessante porque ele é um jogo de uma caixinha, né? Assim que você compra, atende 2 pessoas. E que funciona muito, mas muito bem, assim. Porque ele te ensina... Ele é simples, sim. Ele é objetivo nas cartas. E ele é muito divertido pra aplicar, pra você falar... Olha, você gostou, já jogou Magic uma vez na sua vida? Vamos aqui explicar um joguinho pra você. E quando a pessoa fala que tem um jogo assim, que você vai montando a sua estratégia na hora, né? Uhum. Que você vai construindo, tudo não começa igual. E você vai criando essa estratégia. Cara, você vê a pessoa tipo... cabeça. É porque tem isso, né? O pessoal do Magic, tipo... Às vezes as pessoas correlacionam, né? Uhum. Jogador de Magic que gosta de board game. Não necessariamente. Não, quase sempre não. É bem difícil a pessoa falar... Cara, eu vou gastar R$200 em Magic ou em board game? No board game. É bem complicado isso. Mas se você dá um Star Realms na mão da pessoa, por exemplo... Ó essa balinha aqui... A gente sempre faz isso, né? De oferecer uma balinha pra pessoa. É uma maneira dela começar a gostar de outros jogos que também tem essa mecânica de deck building, de você fazer um... Tem um outro que eu joguei só a versão digital dele, mas que aqui no Brasil ele veio barato também, que é o Ascension. O Ascension é um jogo de deck building, só que ele não atende só 2 jogadores, atende 2 a 4, então o seu objetivo é fazer mais pontos que os outros jogadores. E ele é mais focado nessa questão do... Em vez de ser o Star Realms, que é baseado em fragatas e naves de diversas raças, é baseado no Warhammer, não? Não, esse é outro jogo. Esse é baseado em uma fantasia, entendeu? Uma fantasia medieval, assim, com magias e tal. Não, tô falando do Star Realms. Star Realms não tem nada a ver. Não? Não, ele é uma história própria, né? Apesar de poderia se entrar facilmente. Né? Apesar de ser barato... Na época que lançou, hoje em dia talvez você ache bem mais caro e talvez o valor vai inflacionar ele. Mas é um jogo, na verdade assim, ele não usa a mecânica de deck build, mas ele usa uma questão de ações simultâneas, né? Uhum. De ações programadas, melhor, não ações simultâneas. Que é o Race for the Galaxy, que ele tem uma mecânica bem parecida com o Porto Rico, né? Que também é um dos jogos icônicos nesse tipo de mecânica. E ele é um jogo incrível porque, primeiro, ele te ensina essa questão de você ficar... Ah, eu vou tentar usar uma carta aqui e eu vou torcer que o cara faça a ação dele. Porque qual que é o objetivo... Qual que é a mecânica principal do jogo? Quando você seleciona a carta, a sua ação das 5 que você tem, você faz a ação mais potencializada, mas os outros jogadores vão fazer aquela ação também. Menos, mas vão poder fazer, né? Vão fazer aquela ação. Então, às vezes, você baixa uma carta torcendo porque os jogadores baixam outra carta, né? É, isso que é legal, porque você, mesmo que seja menos eficaz, uhum, com certeza você vai contar com o outro jogador. Tomara que ele faça uma ação de exploração, tomara que ele faça uma ação de produção. Sim. Você torce pra outro jogador fazer, mesmo que ele se beneficie muito mais do que você, só que é vantajoso também pro outro jogador. É. Então, ele é mais uma questão de você racionalizar como que você vai fazer as suas jogadas, de como que você vai planejar as suas ações. É, ele é um jogo assim que, ele não diria uma maquininha de pontos, né, como um Terraform Mars, outros jogos. Ele tem essa maquininha de pontos. Tem, mas é mais baseado nos planetas que você usa e que você baixa e tal, que você vai baixando várias cartas na mesa, uhum, né? Que depois você pode baixar também cartas de... Você vai baixando cartas e no final você vai baixando cartas mais poderosas que vão te dar pontos pro final do jogo. Então, ele é um jogo bem legal nessa questão. Ele te ensina. Ele é difícil pra você passar a primeira parte. Porque ele tem uma iconografia desgraçada, assim. Porque ele não tem praticamente nada escrito, a não ser o que tem no board do jogador. Ele tem a parte de iconografia, ícone, né? Ícone atrás de ícone, mas... Exato. Recomendamos fortemente aqui. Muito bom. Snake, vamos pular pra próxima parte aqui, onde os jogos superam R$100 e vai até R$150, assim. Uhum. E eu acho que talvez um jogo que a gente até fez um podcast sobre, um jogo que ganhou muitas premiações aí, que é o Kingdomino. Kingdomino. Uhum. E ele funciona perfeitamente porque ele é um jogo family game. Ele também pode ser considerado como se fosse um party game por conta da sua duração. É quase um filler também, porque ele pode ser muito rápido também, né? Então ele tem várias características desse jogo. Ele é pau pra toda obra, né? Sim, porque ele funciona muito bem. Porque você pode pode realmente masterizar o jogo. Uh-huh. Você tentar sempre otimizar a tua posição de peça. Ou você só jogar, tipo, pro for fun. Tentar montar a sua caixinha, né, de terrenos. O bom dele é que ele entra nessa questão de você fazer o cara ter uma visão espacial, de ter essa noção espacial pra garantir pontuação de vitória e outras coisas. E ele te ensina também essa mecânica de tile placement. Então você pode planejar não pegar uma ação agora, uma peça boa agora, mas pegar as piores peças no começo pra poder pegar uma peça melhor no futuro, entendeu? Uhum. Então você tem essa questão do planejamento e ele te ensina muita matemática, né? Porque, querendo ou não, no final do jogo você tem que considerar a pontuação que você vai fazer conforme as coroas e o número de tiles conectados à mesma cor, né? E a gente pode também classificar nessa mesma categoria de jogos que você encaixa peças, um Tetris, da vez. Sim. O Baren Park. Baren Park entra facilmente, cara. E ele é legal porque ele não é só aquela questão de você construir o reino, né? Como o Kingdomino. Ele tem aquela questão de você cobrir os locais pra garantir benefícios e você tentar encaixar as peças ou fechar aquela parte do parque antes dos outros jogadores pra garantir benefícios maiores, sabe? Sim, porque cada vez que você preenche um tile completamente, você ganha a estátua do urso. Uhum. E quem pega a primeira estátua, a pontuação ela vai decaindo. Isso. Então vai de 12, 11, 10... É, conforme 9, o número de jogadores, né? De conforme o número de jogadores. Mas sempre quem pegar primeiro, vai garantir mais pontuação pro final do jogo. O Baren Park, ele tem de 2 a 4 jogadores, mas um que todo mundo recomenda, que também tá nessa faixa de valor, é o Patchwork. Patchwork, uh-huh. Que é aquele lá da coxa de retalho, né? Só que ele tem de 2 jogadores. Mas ele entra facilmente nessa questão de você ter um jogo de noção espacial, das peças que você vai encaixando, das outras coisas, assim. Eu acho que ele vale também. Dizer que mais um jogo que eu vou trazer aqui vai ser o Codenames. E Codenames tem vários aqui no Brasil. Não só o que a gente jogou aqui, que é o clássico, né? Mas tem o Picture, tem o Dueto agora, que é que você joga em 2 jogadores, só que os 2 jogadores jogam juntos. Só que assim, você tem as posições das suas peças, que você tem que falar pro seu amigo. Assim, ele é jogo de times, certo? Sim. O objetivo é você fazer a pessoa acertar do outro lado. E quando você acerta ou quando você erra, você faz a outra pessoa perguntar coisa pra você. Uhum. É o mesmo esquema de você tentar encaixar onde tá realmente as pessoas, né? Os agentes. Só que a diferença é que você pode jogar em 2 pessoas, porque normalmente o codenames em 2 pessoas fica, né, fica aquela coisa. Ah, você pode só... Sim, e esse é legal porque você pode jogar tanto dando dica ou respondendo as dicas, né? Sim. Acho que na época também que saiu aqui no Brasil, um jogo que tem essa questão das dicas e tal, que hoje talvez seja mais caro, mas que entrou nessa faixa etária, foi o Dixit. Eu ia comentar dele agora. E ele é um ótimo party game, ele é bom pra trazer novas pessoas pro hobby, né? Por conta da... Muita gente que começa a jogar board game com o Dixit, cara. Tipo, eu fico, meu Deus! Tem essa parte de imaginação, né? De você forçar bastante. Ele é quase uma imagem e ação que sempre é bom pra festa, né? Quem não gosta de board game ou quem não conhece board game, se coloca ali e as pessoas se interagem bastante. Isso é bem maneiro por parte dele. Eu vou colocar um outro jogo aqui, que apesar de hoje em dia tá com um valor de R$170, mas na época que foi lançado ele custava R$150 e tá no limite ali. E ele é uma caixona, né? Pelo que você tá comparando. Hoje a gente tá falando vários jogos, né? Que são caixas médias, sim, assim. Mas o Fotossíntese foi lançado por esse valor. E é fácil você encontrar hoje ainda por um preço bem baixo. Não R$150, talvez um pouco mais, mas na época que lançou lá no evento do Diversion Offline, o valor dele tava impressionante. E era um jogo, assim, barato pelo que ele propõe. Que ele é um jogo abstrato, né? De posicionamento, tático. E ele é muito legal porque... Questão de temática também. Temática, dele. Ele tá bem encaixado a temática com a mecânica, né? Uhum. Do ciclo. Ele é um jogo sobre ciclos, né? Então essa parte eu acho bem maneira por conta disso. Pra quem gosta de jogos nessa temática de dados e jogo competitivo, eu indico aqui o Star Wars Destiny. Ele é um jogo que você compra o Starter Set, mas ele te dá essa noção de como que um jogo competitivo pode se tornar, entendeu? Outro jogo também que é legal... Que vai também variar um pouco questão de preço, talvez se você pegar uma boa oferta, é o próprio Seven Wonders. Seven Wonders Duo, né? O Duo, mas eu acho que o Seven Wonders também tá nessa faixa, não? Não, ele é bem mais caro que isso. É bem mais caro? Sim, mas o Seven Wonders Duo, ele é um jogaço. Ele representa realmente o Seven Wonders pra versão dos jogadores, né? É uma disputa bem acirrada entre os dois jogadores. Sim, porque ele vai usar a questão das eras, onde você vai tentando construir a sua maquininha de pontos, né? Você vai tentando ou ganhar por ela a supremacia, né, civil, como se fosse a ciência, o militar e a civil, né? Sim, onde tem a parte de diplomacia. Outro jogo que veio pela Flick Games aqui no Brasil é o Alhambra. O Snake não teve contato, mas quando a Jessica ainda morreu. Eu vi o gameplay dele com o Will Wheaton. Cara, é muito divertido esse jogo. Ele é um jogo de tile placement. Eu joguei com a Jessica quando a Jessica morava ainda em Campinas. A gente foi num bar especializado em board games. E foi bem legal porque ele é um jogo que você vai tentando fazer os combos, né? Das construções. Ele tem a parte das muralhas, né? E ele é um jogo de tile placement. Então você vai tentando juntar o dinheiro, porque tem essa questão de você comprar as peças melhores ou não, conforme a especulação de mercado, digamos assim. Uhum. Ele é muito legal, um jogo de 2000, acho que é bem antigo, 2001, uma coisa assim. Ganhou o Spiel des Jahres daquele ano, né? Então ele é bem maneiro, vale a recomendação. Clássico, clássico. Clássico, o jogo clássico. Também, muito jogo de entrada. É bacana também por causa disso, né? O valor acaba chamando atenção, que é o Carcassonne. Sim. Carcassonne e suas milhões de expansões. Mas o jogo base já dá pra se divertir bastante. Já dá pra se divertir bastante. Dependendo de onde você compra, você já pega com a expansão do Rio, né? Sim. Ele já vem com essa expansão. É, quando eu comprei de fora, que vem com a expansão do Rio, onde você vai, você tem o Rio que é como se fosse uma parte adicional, onde você tem um starter, né? É. E, mas você pode jogar sem essa versão, porque é tranquilo também, porque ele é muito divertido. Ele é um jogo de tile placement. A gente só aplica um obstáculo a mais, né? Sim. Pros jogadores. Outro também que a gente pode falar bem é o King of Tokyo. King of Tokyo, e é um jogo divertidíssimo. O outro jogo também nessa pegada do King of Tokyo é o Warriors, né, que tem um Z no final. Warriors. O certo é Ultimate Warriors. Que é um jogo que veio pela Conclave e que ele é um jogo de 2 a 8 jogadores. Eu acho que ele é um jogo tão interessante quanto o King of Tokyo. Eles brigam assim em jogos de batalha de monstros, de supremacia. Só que enquanto o King of Tokyo ele tem uma parte brilhante da parte dos dados, que você vai rolando, uhum, você vai selecionando e fazendo combo com os dados. E até entra aí pra frente um jogo internacional que tem essa parte de combo de dados, que é o Bang Dice, né? Que uhum, a gente vai falar pra frente. O Warriors Z, ele é um jogo que você usa as cartas vão ter informações tanto de valor de ataque, distância e iniciativa. Então o seu objetivo é tentar destruir, cada jogador controla 2 monstros, que é sorteado aleatoriamente. Seu objetivo é destruir os 2 monstros do cara. Então quanto mais pontos de vitória você vai tendo, conforme você vai batendo na galera, você vai tendo essa pontuação e você vai se divertindo muito, porque ele é bem legal, ele tem as cartas bem bonitas, um jogo bem bonito em questão de, também de arte, assim, bem divertido. E são 2 jogos que enchem mesa, né? Enche mesa, né? É melhor, né, jogar com mesa cheia, com certeza, cheia. Porque isso é bem divertido e funciona bem. Mas o Bang Dice, a gente até falou, né? Infelizmente ele não veio pro Brasil, mas se viesse, seria sucesso facilmente. Ele reduz, né, pra uma experiência mais prática, drasticamente, do Bang, né? Porque o Bang, a gente até comentou anteriormente. A versão de carta do Bang, ele é legal. Mas o problema da eliminação, né? A eliminação de jogadores, ela penaliza muito quem tá fora da mesa. Você tem que ter um segundo jogo à disposição pra quem sair já começar uma outra partida de alguma outra coisa. Quando fica no final do jogo, sim, cara, tem 2, 3 jogadores ali, é muito enrolado, é muito, sim, demorado. E o do Dice Bang, ele já facilita bastante, tipo, rolou o dado aqui, já viu o resultado, pronto, próximo, vai. Sem falar que as flechas aceleram bastante essa questão de pontuação. Da partida, né? É. Isso é bem legal. Outro jogo que eu vou colocar aqui, que você até comentou um pouco antes da gravação, que é um jogo que eu não gosto muito, eu não me diverti, mas eu entendo o valor dele e entendo a parte que o que a galera gosta, que é o Summoner Wars. O Master Set, que vem com várias facções, ele tem um valor de produto agregado, né? Assim, muito bom, porque ele vem muita coisa pra um valor que ele cobra bem barato, né? Você acha ele bem barato, acho que R$150 também, e ele é um jogaço, né, nessa, uhum, questão, né? Não, eu não curti por conta de... Eu não gostei muito do conjunto da obra, mas ele, assim como um jogo de carta, de posicionamento de tático, de estratégia, ele lembra mais um jogo abstrato por conta da movimentação das peças, né? E como você vai planejando as coisas, isso ele tem um mérito dele bem maneiro. Talvez, será que a apresentação do jogo, se ele fosse, por exemplo, tirasse as cartas e fosse miniaturas? Ah, eu não ligo dessas cartas. É o que eu não gostei muito de algumas partes mecânicas, de uma parte da arte. Então, o conjunto da obra, pra mim, não gostei. Eu gosto da ideia dele, mas a execução pra mim não curti. Tá certo. Entendeu? Outro jogo aqui, um jogo cooperativo, o Ilha Proibida, né? Um jogo que ele é bem de introdução para jogos cooperativos, ele até vale como um jogo de entrada pra muita gente e que funciona muito, muito bem, entendeu? Cada jogador vai ter um papel, né? Onde você tem as funções, você tem um cara que movimenta 2, que você pode drenar a ilha, né? As partes bem interessantes, então entra na recomendação. Um jogo muito divertido também que eu peguei recentemente no Math Trade aqui que teve aqui em Curitiba, né? Que uma troca bem legal assim que funciona, que foi o Lost Cities, ou aqui no Brasil como Exploradores, que veio pela Devir, e eu peguei a versão em inglês, que é a versão da Cosmos, né? Ele, como jogo, ele não tem dependência de inglês, somente um manual, e ele é um jogo bem simples. Ele é um jogo que você vai criando expedições em 5 localizações que tem no mundo, e você vai baixando as cartas de investimento. Só que seu objetivo é, você tem que completar dos 5 objetivos lá, localizações, você tem que fazer expedições, mas você não é obrigado a fazer expedições, porque assim, cada expedição que você faz, você tem que tentar fazer pontuação redução máximo possível pra garantir ali, porque no final, no final da soma que você vai fazendo quando o jogo acaba, você vai desconsiderar 20 pontos em cada fileira que você apostou. Entendeu? Só que como você faz? Você tem várias cartas na mão, você e o outro jogador compartilham o mesmo baralho. Então, certo, você vai lendo que o jogador vai baixando na trilha, por exemplo, da Amazônia, né, que é a trilha verde, e o cara baixou uma carta lá, qual que é o lance? Você baixa uma carta e a próxima carta que você vai colocar naquele monte tem que ser maior. Então as cartas vão de 2 a 10. Certo. Só que você vai tentando baixar também cartas que tem um acordo que vão multiplicar esses pontos. O objetivo é você tentar fazer a maior pontuação das trilhas que você investiu, né, nessas localizações. Só que quando você vê o jogador investindo, você vai segurando carta pro cara poder investir e pro cara desconsiderar ou perder ponto de vitória, entendeu? Entendi. Porque assim, o jogo acaba quando o deck de compra de cartas acabar. Só que qual que é o lance? Você tem que ter cartas pra você baixar. Então você pode optar por baixar na trilha ou você descarta naquela trilha. Quando o jogador for comprar carta, ele sempre joga uma carta e compra uma carta. Chega a minha vez, eu jogo uma carta, compro uma carta. Pode comprar da pilha de compra, na parte de descarte. Ele é um jogo muito divertido. Ele é um jogo, mais um jogo do mestre Rainer Knizia, né? Porque ele faz jogos simples, mas bem interessantes nessa questão. Tem gente que vive trabalhando, né, cara? O tipo... cara trabalha desde 1900 alguma coisa. Não, 1990. Então, o cara, ele vai pra casa, ele tá desenhando o jogo, né, cara? Sim, o cara é impressionante. Ele faz jogos, assim, bem, bem maneiros. Snake, chegamos então ao final de mais uma edição do nosso podcast. Exato. Novamente aqui, um podcast que a gente se divertiu gravando, né? Que é essa parte interessante. E que trouxeram vários jogos aqui. Obviamente tem muitos jogos que a gente nem teve contato, né? Porque são vários jogos pra comprar e é difícil ter dinheiro pra tudo. Muito jogo, pouco dinheiro e pouco tempo. Sim, mas se você tem pouco dinheiro, tá aí uma lista interessante de jogos aí que vocês podem adquirir aqui. A maioria que a gente falou são jogos que você adquire tanto aqui no Brasil quanto na bravojogos.com.br, né? Cachim! Mas é isso. Deixa nos comentários quais jogos que vocês curtem, que são jogos baratos, até R$150. Considere o preço do lançamento deles, né? Faça suas recomendações. Isso. Fala pra gente quais jogos que você... Fala, cara, se você tem R$150, você pode comprar um jogo desse ou comprar três desses, entendeu? Faz o seu match ali, né? Do dinheiro com os joguinhos. Exatamente. Invista, então, você que tem uma casa, você que tem um apartamento, venda ele. Compra tudo em jogos de tabuleiro, mas lembre-se, compre na baixa. Isso. Compre no Kickstarter, que vem com um monte de coisa e você vende tudo depois, tá? Exatamente. A gente não se responsabiliza por nenhum conselho aqui dado. Apenas siga seu coração. Então, gente, é isso. Ficamos aqui. Até o próximo turno. Tchau. Tchau. The legends rise!